Amor, amor, amor. Como não amam os que de amor o amor de amar não sabem. Como não amam se de amor não pensam os que de amar o amor de amar não gozam. Amor, amor. Nenhum amor. Nenhum. Em vez do sempre amar que o gesto prende o olhar ao corpo que perpassa a mente. E não será de amor. Se outro não for, que novamente passe, como amor que é novo. Não se ama o que se tem, nem se deseja o que não temos, nesse amor que amamos. Mas só amamos, quando amamos o ato em que de amor o amor de amar se cumpre.